se a tempestade vier me afogar, sei que não vais me abandonar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Posso ouvir Tua voz Tu és fiel, Senhor.